Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. Jovem Nerd. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. Uh-huh. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Eu adoro o cheiro de pão com manteiga pela manhã. Nossa. Aqui é Burrendo e eu adoro o início do Vedor aqui. Kevin Sigroto, Eduardo Spor, Cobra Kai, Never Die. Aqui é o Tucano e... Bom dia, Vietnã! Olha só, que original. Aqui é o Azaghal e eu odeio engenheiros do Hawaii. Acho que até eles se odeiam, cara. Vamos reunir essa... Olha só que time maneiro pra gravar mais um Nerdcast histórico muito pedido. Vamos falar sobre a temível guerra do Vietnã, rapaz. Por que temível? Porque foi uma guerra pra nada, né, cara? Ah, mas deu vários filmes maneiros. Sim. Teve um seriado maneiro nesse que eu adorava. Como assim pra nada? Quanto dinheiro que os caras ganharam fazendo aquela guerra, pô? Olha só, vamos falar porque todos sabemos que os americanos são reis em fazer filmes do Vietnã. Não, onde eles são pobres, coitados, soldados, feridos, que gritam por sua casa e pátria, né? E ganham a guerra. Tantos heróis nossos que nasceram, heróis de quadrinhos, né? Que nasceram do Vietnã, o Justiceiro, o Homem de Ferro, né? Aquela galera sempre... Se tinha que ter um veterano, era o veterano do Vietnã, né, cara? Rambo, né, cara? A guerra nosso que Rambo. Eles não engoliram, né, cara? Não engoliram, exatamente. Então, agora vamos explicar por que que ela existiu, né? E às vezes a pessoa não sabe o que que aconteceu, por que que teve essa cagada. Os Estados Unidos perdeu a guerra, saiu com o rabo entre as pernas. Vamos descobrir nesse Nerdcast, que não é um Nerdcast acadêmico. Então vamos lá falar sobre esse assunto fascinante depois dos e-mails. E-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma leitura de e-mails e caneladas e recadinhos da paróquia. Exato, enquanto não vem o nome melhor. Vamos continuar, muito bem. Azaghal, essa semana a gente tava falando, né, sobre edição. Ele tá falando o seguinte, o Cris Dias é um cara que ele é o rei da tendência. Porra. O que ele faz vira lei, né, exato, parada. Exato. O cara fez o primeiro podcast do Brasil. O Radar Pop. Exato. É o primeiro? É, com certeza. Oh. E ele agora tá com essa palhaçada. Primeiro ele fez um videocast. Isso. Isso vai dar uma dor de cabeça do caralho. Uhum. Sabe, fazer um videocast não é simples. Exato. Agora ele tá com essa palhaçada de gravar o podcast ao vivo. Ao vivo, com todo mundo junto. Sem edição, sem nada. As sem pessoas edição. Vão ouvir na íntegra. Natural. Eu acho que a gente, cara, tem que dar o braço a torcer e seguir. Ah, não, peraí, eu entendi o que você quis dizer. Ele, na hora de gravar, ele coloca as pessoas que quiserem ouvir a gravação... Isso. Elas escutam e ouvem na íntegra. Depois isso. Ele vai editar e tal. É live que chama. Mas ele é o live, gravação live. Isso. Isso. Ah, live studio audience. Né, exato, cara? Exato. Eu acho que a gente devia fazer... essa leitura de e-mails live. Live? Isso. Tipo, sem edição. É, corta a música. Então vai. Tira o filtro de ruído. Ah, peraí. Tira o filtro de ruído. Vamos lá, vamos fazer live pra galera. Que essa porra de editar dá trabalho pra cacete? Então vamos fazer sem editar. Sem editar. Live. Isso. É assim que chama, live. Então, vamos aproveitar e falar que o Cris Dias tem o seu host de internet da Vilago. Exato, ele é o, né? Tem a promoceta, na verdade. E tem a promoceta, né? Porque se você levar o seu site pra... Se você levar o seu... Peraí que eu tô me chamando aqui no Messenger. Não, tá calma bom. Aí, cara. Tá bom. É live. A parada é isso aí que é maneiro. O que tá acontecendo na vida acontece aqui. Olha só. Se você quiser hostear... Cara, isso deu uma polêmica. Essa palavra. Se você quiser hostear o seu site, não tem aonde, isso. Você fala com o Cris Dias. Clica no link e ganha uma... Olha aí. Peraí. Alô? Oi? Não, peraí que eu tô gravando um e-mail do Nerdcast agora. Tá, mas vai se foder. Valeu. Ai, meu Deus. Se você quiser hostear o seu site, você vai no Cris Dias, fala assim, Cris Dias, eu sei que você é um cara de tendência, eu quero hostear no seu site. Para de falar isso, porque ele... é uma sacanagem que a gente tá fazendo, que o Cris Dias odeia essa coisa. Não, foi o Cardoso que falou. Que tá demais esse negócio de trazer todas as palavras para o inglês. Peraí. Mas deixa eu tocar, cara. Deixa eu tocar. Então tá bom. Vai parar cada minuto. Aí, você pode levar no seu site pro Vilago e você ganha uma camisa Jovem Nerd, Azaghal. Exatamente. Né? Você leva pra lá e peraí. Não aguento mais. Alô, porra! Não, caralho! É o Marabad, né? Peraí, é o Marabad! Marabad dizendo que já viu o Batman e o caralho, que ele vai contar o final do filme. Então vamos lá, né? Tem algum e-mail de voz? Não. Impossível, não. Live não tem como. Não tem, e-mail de voz, né? Então não tem como. Aí, olha só. Perdemos o foco? Oi? Hein? Oi? Tudo bom? Ah, os e-mails normais. É porque você vê que esse espaço que tem entre uma pessoa falando, né? A gente tira na edição, por exemplo, né? É isso. Não, não fica nada. Live, não. Live é melhor, eu acho. Não, você acha melhor? Não sei. Vamos lá, vamos ler os e-mails aqui, né? Olha só. Peraí que eu vou abrir aqui o e-mail. Tá bom. É... Cristine Tellier, São Paulo. Ela... É live, relaxa que é live. Vocês falaram no Nerdcast sobre iniciar uma coleção de camisetas do Jovem Nerd. Eu até gostaria. Mas nem todo nerd é tamanho XG, exclamações. Isso. E KD, olha só, ele virou... KD, né? Coisa. K e um D. Os modelos femininos das... Ah, é mulher, cara, é Cristine. Os modelos femininos das... Olha só porque a feminina... Não, oh, peraí. Peraí. Volta. Chega, chega de meus lives. Vamos voltar, porra. Alberto Daval, 32 anos, publicitário e diretor de arte. Eu estava protelando a compra das minhas camisas Jovem Nerd, mas agora que eu vi que o Alota abandonou o emprego para se dedicar 100% ao Jovem Nerd, acabaram as desculpas. Olha aí, tá vendo? O sucesso, né, traz mais sucesso. É um imã. Espero que, sinceramente, dê tudo certo pra vocês. Mais do que isso, acredito. Farei o que puder, como sempre fiz, para espalhar mais ainda tanto o site quanto o Nerdcast. Vou catequizar geral. E quero que saibam que o Leap of Faith, né, o salto de fé, não será só de vocês. Muita gente vai estar aqui para acompanhá-los em qualquer coisa que vocês fizerem. Muito legal. Azaghal, lembra que você fez aquele desafio de a pessoa apresentar o Nerdcast para 5 amigos? Lembro. Podemos reiterar esse desafio. Isso, né? Para agora 50. Porra! O Nerd não tem 50 amigos. Só se for no Orkut. Não, você pode apresentar o Nerdcast para 10 amigos. Para 10 amigos, que tal? Seus amigos, familiares, irmãos, primas, amantes? E ele continua. Vocês são a prova que dedicação apaixonada e empreendedorismo podem vencer nossa educação paternalista que encurralou muita gente para o emprego público como única solução de uma vida estável para sair da corrida dos ratos, né? Muito bom. Muito legal. É, muitas pessoas, Azaghal, mandaram e-mails falando, eu fiquei até surpreso, né? Com o feedback que a gente teve de muita gente falando, dando parabéns, né, por eu ter abandonado meu emprego, eu ter me demitido pra cuidar só do Jovem Nerd, mas é isso, a coisa deu certo e tá na hora de mergulhar fundo, meter a cara e vamos nessa. Muito obrigado pelos votos de sucesso que eu recebi essa semana, galera, brigadão. Thiago, 27 anos, Rio de Janeiro, capital. Assim como o Azaghal, eu também tive um vira-monstro, vira-herói, porém, pra mim, ele foi mais que um simples brinquedo irado. Ele foi o responsável pela minha estreia no mundo dos negócios. Olha aí, semana do empreendedor. Tá demais, né, cara? Pequenos nerds, grandes negócios. No auge dos meus 8, 9 anos de idade, eu percebi que poderia transformar aquele brinquedo em lucro. Ó. Oh. Criei em casa alguns monstros e alguns heróis, e lá fui eu para a escola vender aqueles... Vou ler como está escrito. Eu vou parar de corrigir. Não, ele tá falando que ele levou para a escola de desenho para vender. E não é que deu certo, Jovem Nerd? Olha só. Para vocês terem uma ideia, o sucesso foi tanto que eu comecei a ter que levar sempre um caderninho para anotar os pedidos do pessoal da turma. Caraca! E anotar as combinações de cabeça, tronco e pernas que cada um queria. Eu vendia por um preço que hoje acredito se igualar a 50 centavos cada. Tá bom. Tá, né? Né? Um rabisco, 50 centavos, tá ótimo, né, cara? Um rabisco pré-feito, né? Cara, o cara não fez nada, ele só tinha um brinquedo. Ele tinha o brinquedo. Ele tinha oportunidade. A oportunidade. E ele soube aproveitar, né? E monetizar a oportunidade. A gente fica, faz um desenho aí pra mim, né? Molando. Ele não, ele cobrava 50 centavos, um preço justo, eu acho. Claro. Como bom nerd, lógico, tinha um cagaço isso de ser pego em flagrante pela diretora da escola. Olha aí. Comercializando papel no recreio, né, cara? Então eu fazia todas as negociações sempre meio que na surdina. Por algum tempo eu me senti um traficante de desenho. Só sei que consegui comprar muito lanche com aquele brinquedo. Tá vendo? Muito bom, muito bom. Só pra não deixar em branco, os nerds malucos mandaram e-mail dizendo que você falou que Stairway to Heaven era a música do Eric Clapton. E é Tears in Heaven. Stairway to Heaven. Não. É do Led Zeppelin. Eu não falei isso. Você não falou? Você falou que pro Eric Clapton era uma música. Não, eu falei que pro Eric Clapton era uma música. A escada para o céu. Não falei qual era a música. Tá bom. Ele não pode gostar de Stairway to Heaven? Tá bom. Simplesmente gostar. Pro Eric Clapton, pro Bozo. É exato, é a mesma entendi. Coisa. Pra mim, por exemplo. Entendi o seu raciocínio, tá certo. Mafalda, do Mona Lisa de Pichamas. Olha só, Pichamas. Ela é engraçada porque o nome dela não é Mafalda, né? Não, ela escolheu. Ela escolheu. Isso é o que é o pior. Né? É, assim, é estranho. Mas... falou assim, não. Mafalda. Não, coitada, né? Tem pais que, né? Não, criam inimigos em casa. Mas é engraçado porque quando ela manda e-mail, ela bota Mafalda e depois bota o nome dela. Uh-huh. Ela não tá muito feliz com Mafalda. Será, eu acho que... É. Só queria contar uma história que ocorreu aqui no Mona Lisa de Pichamas. Isso, onde a senhora Jovem Nerd e a portuguesa participaram no podcast delas. Exato. Sim, o Jurandir já foi lá também, aquele filho da puta. Agora ele é padrinho delas. É? É o que eu ando lendo por aí, né? Como vocês devem ter visto, eu sou padrinho do Cris Dias. É? Como vocês devem ter visto, o estado de São Paulo publicou uma matéria de capa no caderno de informática sobre podcasts, citando o Mona Lisa, o Jovem Nerd, o Tele Podcast, o Rapaduras e muitos outros. Publicaram minha foto dela na capa, tanto na versão impressa quanto no site. O curioso foi o seguinte, diz ela. A gente estava esperando que essa publicação fosse aumentar nosso número de visitas em umas 50 mil. Oh. Afinal, é o Estadão. Pô. Puta merda. Afinal, não, mega... Não, o Estadão, você bota um, né, que a parada é foda. Exatamente. Né? Não é só o Estado. Não. É o Estadão. O Estadão, exato. Só que tivemos míseras 40 visitas a partir do site deles. Olha aí. Nós acabamos gerando mais visitas para o site deles, do que eles para nós. Agora veja, olha isso, já vem, né? Presta atenção. O Cardoso já tinha falado isso. Quando vocês anunciaram o Mona Lisa no Nerdcast, nosso site bombou tanto de acessos que tivemos que configurar às pressas um outro servidor para dar conta do download dos podcasts. Olha só, Zagal. Tu viu a enxurrada. Aí entra a pergunta. A mesma pergunta que o Cardoso respondeu já. Qual mídia funciona de verdade? Atenção, marqueteiros e publicitários e mídias por aí. Qual mídia funciona de verdade? O Jovem Nerd ou jornalecos tradicionais que usam tio para se autoafirmar? Você que quer anunciar algo vinculado à internet, saiba que existe a mídia correta para tal e o Jovem Nerd está em primeiro lugar. Olha isso, cara. Bonito. Ai, quase um ditador nerd. Se fosse ao vivo, não tinha eco, não tinha porra nenhuma. Não tinha, porra, tá vendo? Vantagens da edição, cara. Puta que pariu. Ai, ai, que trabalho. Levou a estourar esse barril de pólvora na floresta tropical? Temos que falar da guerra da Indochina, certo? Não, antes disso, as grandes potências da Europa tinham essa mania de ir para outros continentes e falar assim, agora é meu. Exato, né? Que mania é essa? A Inglaterra fez isso na África, a Alemanha fez isso, os holandeses... Como assim na África? Não, o mundo inteiro, né, cara? Tinha um continente do mundo que não tinha uma colônia inglesa, não tem nenhum. Verdade. Aliás, já que a gente tá voltando no tempo, só para relembrar que essa questão do imperialismo remonta ao século XIX, né? É lógico. Isso, exatamente. O imperialismo se espalhou pela Ásia, África, ilhas no meio do Pacífico, em tudo que é lugar. E essa parte chamada Indochina, que compreende ali o Laos, Cambódia, Vietnã. Laos e Cambódia. É o Sudeste Asiático. É da Tailândia também, não é? Tailândia, Myanmar, né? É Birmânia, né? Que eu... Agora é Mianmar. Tinha Miápica também. Pô, esse aí eu não conheço, não. Esse aí é você que é o rei da Oceania que deve... Ai, meu Deus. Essa parte ficou pros franceses, amigos do Azaghal, né? Tanto que a gente até comentou no Nerdcast do Japão que a França começou a tomar um couro, né? Depois que o Japão invadiu ali a parte da Indochina, não foi? O Japão invadiu aquele lado todo do mundo da Ásia e deu couro em todo mundo que tava ali, ingleses, franceses e companhia. Franceses só perdem, né, cara? Impressionante, né? Cara, não fala isso. O Napoleão, bom. Os caras dominaram a Europa inteira. É, mas depois disso, né, cara? É bandeira branca direto. Depois disso, os caras perderam o jeitão, velho. Napoleão perdeu a guerra. Perdeu, mas, pô, até ele perder, ele levou a porra toda. Ah, então. Aí depois ficou marcado, né? Nós perdemos. I love the smell of napalm in the morning. Não, teve a colonização, né, da França na Indochina, e durante a Segunda Guerra Mundial, como aqui o Randy falou, o Japão invadiu e fez uma avaria lá. Cara, eu não, sinceramente, eu não vejo problema nenhum em colonização. Não vejo, cara. Mas peraí, cara. Colonização da Lua, de Marte é uma coisa. Olha só, colonização do Brasil. Se não tivesse vindo os portugueses pra cá, o que seria do Brasil agora? Sem sacanagem, uma porrada de índio. É, cara, eles não têm direito? Direito ao quê, cara? Foi a terra deles. Mas não é terra deles, cara. Mas, ô Azaghal, o Brasil é uma exceção. Esse lugar aqui, que é chamado de Brasil, foi amaldiçoado por Deus com o povo bunda, né? Desde os primórdios. Aquela piadinha, até, né? Até hoje. Ah, mas, cara, América, vamos dizer, não vai nenhum inglês pros Estados Unidos da América. Fica só aqueles índios chechelentos lá caçando búfalo. Então, o que ia ser os Estados Unidos hoje? Nada, ia ser a terra. Seria o maior produtor de mocassins do mundo, cara. Pô, a gente faz a mocassina, é mais os canadenses. I love the smell of napalm in the morning. Aí o Japão invadiu, na Segunda Guerra Mundial, a Indochina. Um cara chamado Ho Chi Minh criou a Liga Revolucionária de Independência do Vietnã, que é o Viet Minh. Ho Chi Minh, que se tornou um grande estadista do Vietnã do Norte, certo? O Ho Chi Minh foi estudando na Inglaterra, se não me engano, e ele era um cara inteligente na França. Ele era um cara inteligente pra caramba. E era foi treinado em tática militar, pelo visto, decentemente. Então, ele foi o maestro da guerra da parte norte-vietnamita. Foi. Ele é o chefão da brincadeira. Não existia nessa época Vietnã do Norte ou do Sul. Isso. E lutou na resistência com o japonês, enquanto o japonês lutou. Foi sim. Na época, a China não era ainda comunista. E o Viet Minh se alinhou, né, na verdade, com a China e com os Estados Unidos contra o Japão. Uh-huh. Depois que acabou a guerra, teve a divisão do Vietnã. O Norte ficou com a China, o Sul com a Inglaterra e o resto com a França. O resto é o quê? Os países do lado, Laos, Camboja, essas coisas? Um paizinho lá, ilha lá. Tá. E a Inglaterra se prontificou devolveu a parte do sul pra França e devolveu. Uhum. Só que, lógico, que o pessoal que morava nessa região não estava satisfeito. Depois de ter conseguido lutar contra os japoneses e expulsá-los, voltar a ser colônia francesa. Isso. Então, começou uma guerra. Nunca tá satisfeito com nada, cara. Cara, é aquela desculpa bonita, né? Mas nessa época que os povos querem ser livres, querem poder roubar pelo próprio bolso, em vez de roubar pelo bolso dos outros. É que era esse negócio de... Sinceramente, cara. Olha só, presta atenção. Isso foi depois da Segunda Guerra, né? Isso foi logo depois da Segunda Guerra, tipo 45, 46, né? Aquele final de guerra que acabou a guerra, e aí? O que a gente faz? Então, em 46, o Ho Chi Minh chegou e declarou a independência do Vietnã. Isso. Fez até um discurso em francês. Olha. E nisso começou a guerra entre os franceses e a Indochina. Vietnã, Laos, Camboja. A primeira guerra da Indochina. Exatamente. E aí eles começaram a tacar o pau nos franceses. Que basicamente a França tentando dizer que quem manda aqui sou eu, vocês vão se ferrar. E eles querendo se libertar desses estrangeiros. Inclusive, foi assim, a França já era uma potência industrial, né? Uma guerra que um general vietnamita metaforizou como a guerra do tigre contra o elefante. Uhum. Se o tigre ficasse parado, o elefante ia passar por cima do tigre. Mas, usando de estratégia, o tigre poderia atacar e fugir, e sumir na mata. E quando o elefante não estivesse percebendo, pulava nas costas do elefante, arrancava um naco e fugia pra selva de novo, até conseguir matar o elefante. Foi exatamente o que eles fizeram. Uhum. A gente tem que ver também que nessa época pós-guerra, o único exército exército razoável que ainda tinha sobrado no mundo era o exército americano e o exército vermelho. O resto todo eram uns exércitos muito do chuvel. O exército francês era basicamente o que sobrou da resistência. A França não tinha um poder militar. Mas comparando com o cara que andava de barra forte... Não, com certeza. Mas aí que tá, os Vietcongs lá, que não eram Vietcong nessa época, a resistência vietnamita, tinham as armas que eles usavam pra lutar contra os japoneses. Então eles também, eles não estavam tão ruins assim em relação à França. O pessoal gosta hoje de romantizar que eram os pobrezinhos lutando contra os gigantes, mas na verdade nessa época os gigantes também estavam caídos. Por isso que vários países se aproveitaram pra fazer sua independência. Por isso que rolou depois a independência da Índia, rolou a independência do Oriente Médio inteiro. Porque na verdade as grandes potências não estavam podendo bancar uma guerra de novo. Os caras não tinham condição de bancar a guerra. Uhum. E a França não tinha condição zero de bancar a guerra na Indochina. I love the smell of napalm in the morning. A Segunda Guerra deixou duas grandes potências vivas, União Soviética e Estados Unidos. O resto deixou enfraquecido. As potências da Europa, a Alemanha destruída, a França também toda, né, assolada pela invasão alemã e tal. Então, as colônias dessas potências fora, longínquas, né, começaram a se rebelar, né, e a procurar suas independências, o que aconteceu na Indochina. O Vietnã, o Ho Chi Minh, conseguiu declarar a independência do Vietnã. E quando é que ele se separou em Vietnã do Norte e Vietnã do Sul? Conclusão da Guerra da Indochina. Para eles conseguirem a liberdade, eles precisaram dividir em dois. A República Democrática do Vietnã, que era o Vietnã do Norte, e a República do Vietnã, que era o Vietnã do Sul. A do Norte teve apoio da China, certo? Todos os países comunistas têm democrático no nome, pode procurar. A Alemanha Oriental era a República Democrática da Alemanha. É. Para fazer boas relações públicas. Caralho! Filha da... É, então, teoricamente eles são eleitos. Né? Democrática deve significar outra parada pra comunista. Deve ser alguma coisa com demônio. I love the smell of napalm in the morning. O Ho Chi Minh teve apoio do Mao Tse Tung, quando ele conseguiu concluir a Revolução Chinesa. E pra você ter uma ideia, 75% do esforço de guerra francês foi bancado pelos Estados Unidos. Você não tinha mais fábrica pra fazer nada, cara. Outra coisa que aconteceu, assim, que é os franceses usaram a mesma tática que eles usaram contra os alemães. Quer dizer, uma tática que falida, que era aquelas linhas de defesa, né? Os generais franceses, historicamente, desde depois de Napoleão, eram tremendamente competentes. Eles conseguiram, uma das batalhas que foram fodas da guerra da Indochina, foi uma, eles tinham uma base, chamava Dien Bien Phu, foi armado um cerco sem que eles percebessem. Os franceses. Sem que os franceses percebessem, cercaram eles. Sabe por quê? As peças dos canhões chegavam de barra forte, brother. Eles fizeram uma bicicleta mais reforçada e os caras iam levando munição, essas coisas, pra volta da... Pra volta dessa base francesa, e quando eles viram, já tinham 20 mil vietnamitas em volta, atacando dia e noite. O cara vinha de bicicleta e, em vez de ter o banco, ele sentava em cima do canhão, um gigante. Tava numa moita, cara. Os vietnamitas fizeram várias taxas de guerrilha dessa, tanto que tem muita gente que diz que ele foi o cara que melhor se aproveitou da guerra de guerrilha e soube transformar os guerreiros dele em pessoas normais. Exato. Estamos chegando na década de 60 e temos já uma situação, um barrilzinho de pólvora aí configurado. O que que é? Estados Unidos e União Soviética, grandes potências. Comunismo, grande medo do Ocidente, dos Estados Unidos, né? Cada lado vai configurando as suas peças nesse tabuleiro que foi a Guerra Fria. A Guerra Fria é um negócio simples de explicar, né, cara? É como se dois adultos não se gostassem e eles botassem as crianças pra brigar. Muito bom. É isso, exatamente. É basicamente isso. Se o cara bota a cara dele, se os Estados Unidos falam assim, não, porra nenhuma, tomar no c... A União Soviética tem a obrigação de destruir o mundo em resposta. Exato. E vice-versa. Exato. Agora, se os filhos estão brigando, coisa de criança. Exatamente. Foi esse o motivo dos Estados Unidos não tentar invadir Vietnã do Norte. Porque senão era direto com a União Soviética. A União Soviética e com a China, né? E teoricamente eles estavam só se defendendo desses cães selvagens. Né? Não, teoricamente eles estavam ajudando o povo do Vietnã do Sul a defender. Assim então, como eles ajudaram o povo iraquiano agora. Exato, né? Exato. I love the smell of napalm in the morning. Temos o Ho Chi Minh controlando o Vietnã do Norte com o apoio da China, República Popular da China. Ele começa uma campanha para escrotizar o Vietnã do Sul. O que que é isso? Ele inicia uma campanha de insurreição moderada, ou seja, ele manda os Vietcongs, aquela galera treinada para fazer guerrilha, ir pro Sul e escrotizar, como fazendo assassinatos, sequestrando pessoas, fazendo terrorismo, matando gente de altas patentes do governo. Eles queriam estabilizar todo o governo do Vietnã do Sul para tomar conta do país inteiro, né? Na verdade, tinham marcado um plebiscito em todo o Vietnã para 1956, para o povo votar se queria ou não a reunificação. Em 1955, o Vietnã do Sul falou: não vai ter porra de plebiscito porra nenhuma. Vocês ficam aí que a gente fica aqui. O Ho Chi Minh falou assim: então beleza, espera aí. E aí ele fez exatamente o que você falou. E aí falou eles tentaram derrubar o governo do Sul. E os americanos, através de mercenários, já estavam se envolvendo na brincadeira, mas não oficialmente com americanos. A CIA é envolvida na história toda como apoio logístico. Eles faziam espionagem e passavam espionagem pros vietnamitas do Sul fazerem serviço sujo. Pagavam mercenário pro mercenário fazer serviço sujo quando os vietnamitas não conseguiam. Sabe o que é mais engraçado? É que a história se repete muito, né, cara? O Ho Chi Minh, ele trabalhava pro Pentágono na Segunda Guerra Mundial. Exemplo de hoje em dia é o Bin Laden que tá aí, né? Ele era o Bin Laden da época, cara. Né? Então, os Estados Unidos começaram a ajudar o Vietnã do Sul. Vamos definir aqui isso rapidamente. Norte, comunistas ruins. Maus, né? Não. Fala assim, comunista é legal, cara. Sul, Sul eram americanos capitalistas bons. Bons, né? Good guys. Bad guys. Como assim, ruins e maus? É sempre assim, né? Então, os norte-americanos começaram a dar apoio logístico, a dar treinamento, a levar armas pra lá, pra as pessoas se defenderem dessa ameaça, porque eles acreditavam naquela teoria do efeito dominó. Exatamente. Que é uma teoria válida e foi provada certa depois, né? Pois é, eles tinham medo que se o Vietnã do Sul caísse ante o comunismo, todo o Sudeste Asiático também ia cair. Então, né, aquele negócio, as crianças têm que, né, se segurar. Exato. Porque... E eles iam perder aquela área de influência para a União Soviética, que para eles era totalmente não interessante. Exatamente, não. E no fim dos casos, os Estados Unidos temia e falava isso entre a população: que se o comunismo não fosse contido, ele poderia se espalhar até chegar nos Estados Unidos e acabar com o modo de vida capitalista, sabe? E tinha ainda uma certa raiva americana, porque os americanos, eles consideram que eles ganharam a Guerra da Coreia. Mas pessoas que são retardadas podem perceber que eles ganhar a guerra, já que a guerra houve, nada se alterou depois que a guerra aconteceu. Continuou existindo uma Coreia do Norte e uma Coreia do Sul. Então eles tinham isso meio talado naquela assim: nós fomos lá dar porrada nos comunistas e não resolveu. O Vietnã vai ser o lugar onde nós vamos resolver. Ô Blue Henry, prova disso é que a guerra da Coreia, na verdade, até hoje ela não terminou, né? Não tem nenhum tipo de tratado de paz de nada. O paralelo 49 ainda é uma zona de guerra. A melhor coisa da guerra da Coreia foi o Mesh, brother. Você viu o Mesh? Mesh era demais. Ah, era uma merda isso. Pô, que isso? Mexe é divertido. Não, não era não, cara. I love the smell of napalm in the morning. Os Estados Unidos tinham esse pretexto de ajudar o povo vietnamita. E eles tinham medo que o socialismo e o comunismo se espalhassem pelo mundo até as Américas. Isso. Cara, mas é um medo real. Não, sim. Eles não estão errados em ter medo, não, cara. Porque Cuba tava ali do lado de casa, meu irmão. O comunismo de Cuba é o comunismo que interessava pro Fidel pra arrumar uma proteção pra ele. Exato. Cara, o comunismo de Cuba é o comunismo diferente de ser capitalista. E é o suficiente, é o suficiente, né? Tá certo. I love this. Início da guerra, o que aconteceu? Os Estados Unidos estava lá, estava treinando, estava dando armas, estava tentando expulsar os Vietcongs, que eram o exército, não o exército regular do Vietnã do Norte, mas sim os caras treinados para fazer guerrilha. Eu acho interessante falar disso, porque a maior parte dos filmes que a gente vê sobre Vietnã, a gente vê os Vietcongs agindo e não o exército. Não, os Vietcongs não eram o exército. O exército do Vietnã do Norte agiu como o exército do Vietnã do Sul agiu. A brincadeira do Vietcong é o seguinte: o Vietcong não é uma tropa militar oficial. Então, o que o Vietcong fazia, não podia, não queimava o filme do Vietnã do Norte, porque era um grupo terrorista. terrorista. Exato. Então, é aquela parada assim, ah, não, nós prendemos o líder Vietcong. Ah, mas os Vietcong são feios, bobos e maus, não fomos nós que mandamos. É como o Hamas hoje lá. É, exato. Ah, eles são terroristas, não tem nada a ver com isso. Vai lá, explode aquela porra lá. É o mesmo esquema. Ah, vai lá, manda lá matar. Ah, mas não foi eu que mandei, não. Os caras fizeram porque eles queriam. Exato. Então, os Vietcong agiam dessa forma. Então, eles estavam escrutizando ali o sul, os Estados Unidos dando aquela ajuda. Mas, existiu, em 1964, um pretexto para os Estados Unidos, de fato, entrar na guerra, que foi o ataque ao navio USS Maddox. Esses pretextos são tudo uma palhaçada. A gente sabe que nenhum deles aconteceu, nunca. Não, mas olha só, em 2005 eles liberaram os arquivos secretos e descobriu-se que não teve ataque nenhum ao USS Maddox, que foi só um pretexto documentado para eles caírem dentro. Isso é whatever, cara. Ah, chamou minha mãe de gorda, entrei na guerra. Pois é. Existia um relatório da CIA, que é o relatório mais certo da história, que a CIA aconselhava o presidente americano a não enviar tropas e permanecer na mesma estratégia de pagar mercenários pra fazer o serviço sujo deles. Pois é. Na verdade, eles tinham mandado os boinas verdes pra fazer só treinamento, né? Exato. E o boinas verdes faziam treinamento dos vietnamitas do sul sem entrar em combate. Quem entrava em combate pelos americanos era mercenário pago. É tipo a Blackwater faz no Iraque hoje em dia. Exato. Que a Blackwater é aquela parada, não. Foi os caras que fizeram e já tava assim que não cheguei. Tava aquela guerra de já tava assim que não cheguei. O Vietcong do lado e os americanos do outro. E se o cara matar uma família inteira, ele é demitido, né, cara? Foi um mercenário maldito que fez a empresa horrorosa, não tem nada a ver com isso. Exato. Os americanos jamais fizeram isso. A CIA tinha mandado esse relatório falando, não mude a estratégia, que a estratégia é boa. Mas o presidente americano resolveu ignorar o aviso da CIA. Não, e teoricamente, quando os Marines chegaram lá, eles chegaram para defender as bases americanas dos ataques dos Vietcongs. Porque ali a situação estava saindo meio de controle, porque o presidente do Vietnã do Sul era extremamente corrupto e o povo estava totalmente... A opinião pública do Vietnã do Sul tava contra ele, e teve aquele lance dos monges budistas que botaram fogo em si mesmo, que, pô, aparece no Fantástico direto, os caras botando fogo. O governo não deixava eles fazerem manifestações religiosas. Esse presidente era o Ngô Diem, não era? Isso. E ele era um fantoche francês, não tô correto? Sim, a CIA matou ele. Então, antes eles consideraram que o cara não tinha culhão pra segurar o Vietnã do Norte. E o que eu li foi que a CIA começou a dizer para os revolucionários do Vietnã do Sul que eles não se oporiam se, por acaso, o cara morresse. Se o cara cair morto hoje, eu vou fingir que não vi. Aí o que aconteceu? O Ngô Diem foi deposto e assassinado, e ficou uma... Deposto e assassinado. Claro. Não deixar essa ordem. E ficou uma confusão do caralho de quem que ia tomar o poder, sabe? Um militar entrava, depois outro entrava, ficou uma confusão de poder lá no Vietnã. Aí os Estados Unidos começou a enviar mais e mais gente pra lá pra tentar... Isso já tinha morrido o Kennedy, né? 3 semanas depois que o Ngô Diem foi assassinado no Vietnã do Sul, o Kennedy também foi assassinado. Caralho, então... E aí entrou... Os vietnamitas se ligam, cara! Tanto que naquele filme JFK, uma das hipóteses do assassinato do Kennedy foi que a indústria armamentista tinha mandado matá-lo porque ele não queria entrar na guerra do Vietnã. Exato. Com tropas e tal. Então, quando ele morreu, entrou o vice, o Lyndon Johnson. Era exatamente o contrário do Kennedy, né? O Johnson sempre foi conhecido como ser um cara assim, extremamente bélico. Então ele já entrou aumentando a ajuda financeira lá no Vietnã do Sul para $500 milhões no fim do ano e tal, não sei o quê. E logo começou a despejar gente pra caramba lá. Teve o tal ataque ao USS Maddox, que foi o pretexto, né? É o ataque fictício, que foi o pretexto para os Estados Unidos entrarem na guerra. E começou, em 1965, a Operação Rolling Thunder, que era o bombardeio em massa, partido de B-52. Eu me lembrei agora também de um detalhe interessante pra gente botar de repente. Por que tem que ter esse pretexto ridículo? Se não me engano, os americanos têm uma proibição em termos de lei, que eles não podem ser os agressores de uma guerra. Uhum. Eles não podem começar uma guerra. Sempre tem que ter um pretexto ridículo que eles tenham apanhado de alguém pra eles poderem fazer a guerra. Esse pretexto não existia, não existe mais, né? Mesmo na guerra do Iraque, eles não são os agressores. Não? Eles foram lá ajudar o povo iraquiano, não sei o que. claro. É só como você escreve, por isso que assessor de imprensa é importantíssimo. Exato. Né? Nós viemos aqui, bombardeamos o país inteiro, matamos o presidente, estamos ajudando. Né? É, estamos ajudando o povo a se livrar de um tirano, cara. A gente tava agredindo o país. O que aconteceu com o Lyndon Johnson é a mesma coisa que aconteceu com o Bush, quando teve o negócio das Torres Gêmeas. Ah. Porque o ataque ao Destroyer, o Maddox, ele deu poderes ilimitados ao quase ilimitados ao Johnson, né? Ao Lyndon Johnson. É o que aconteceu com o Bush, né? Exatamente, né? As pessoas viram que o bicho tava pegando, comunismo, homem, Deus e tal, não sei o que, faça tudo que for possível. A guerra do Vietnã foi comandada pelo generalíssimo Westmoreland, que era a mais alta instância militar nos Estados Unidos. E, como o Tucano falou, os Estados Unidos não queriam cutucar a onça com a vara muito curta. Então, teoricamente, essa guerra não foi uma guerra... Não foi que nem o dia D na Segunda Guerra, que era a marcha para Berlim, conquistar territórios, avançar a linha. Não foi uma guerra assim. Foi uma guerra de contenção. Os americanos não queriam chamar nem o Exército Vermelho, nem o Exército Chinês para entrar pro outro lado na guerra também. O medo que eles tinham os americanos desembarcam lá com 100 mil homens. Aí os soviéticos resolvem botar o Exército Vermelho lá e parou de ser briga de criança. Passou a ser briga de gente grande e o bicho tá pegando. Então, como o Vietnã do Sul tava lá sendo escrotizado pelos Vietcongs, aquela guerrilha terrorista maldita, eles falam assim, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui, vamos defender o país até ele se estabilizar e vamos matar esses malditos terroristas. Tem alguma coisa parecida acontecendo hoje em dia, né? Por incrível que pareça. Já vi esse filme! Pois é impressionante como a história se repete. Então, não existia estratégia de avançar a linha. Eles não queriam invadir o Vietnã, não. Então, a maior estratégia da guerra era chamada Search and Destroy, entendeu? Era encontrar o inimigo e matar o inimigo, onde ele estiver aqui nesse território. O território do Sul. Do Sul, exato. Essa estratégia, ela é mostrada no, naquele filme Somos Heróis, ou Fomos Heróis, não sei agora, do Mel Gibson. Aham. Fomos Heróis. É, com Sam Elliott. E esse filme é uma merda. Mas mostra bem isso. E mostra bem no início da guerra, quando não era o ex-presidiário e... Né, cara? Cara, faxineiro que lutava. Era o exército mesmo, né? Regular. Era elite. E aí eles pegam a cavalaria aérea, invadem uma posição pra, né, matar e destruir, e tomam um pé na bunda do caralho. Se fodem bonito, de verde e amarelo. E foi o que aconteceu a guerra inteira. Essa estratégia deles de entrar, matar e sair, e todo mundo rindo, todo mundo charuto no final, não funcionou em momento algum. É, os americanos já, nessa época já tinham um problema que segue eles até hoje em dia. Eles tinham o pensamento de Roma. Nenhum povo inferior ataca o exército... O certo exército de Roma. Isso nunca funcionou nem com os romanos, muito menos com eles. Então... Mas isso aí também rola um pouco de lenda, né? Porque o que a gente vai falar mais pra frente, o que venceu a guerra mesmo, não foi a guerrilha, as táticas de guerrilha. Na guerra da Indochina, a guerrilha venceu a França, com os esforços dos Estados Unidos ajudando. Mas nessa aí foi a opinião pública que fez os Estados Unidos perder. Porque, exato, na verdade, eles não perderam a guerra. Exato. Eles mataram, sei lá, 20 vezes mais vietnamitas do que morreram americanos. Mas isso não quer dizer nada numa guerra dessas. Eles matavam, continuava e não tinha mais. Então, exato, isso não é vitória nenhuma. Esse é o problema, né, cara? O Rothman dizia isso desde o início. Eles vão matar um monte de nós, a gente vai matar um pouco deles, e eles vão cansar e vão embora. Exato, mas, cara, é que nem você entrar hoje em guerra com a China. Pois é. Porra, matamos 100 milhões de chineses e ainda não acaba essa merda. É porque, assim, né, nessa matança, nessa carnificina, o que acontecia? 70% de todo mundo que morria era civil, né? Não, praticamente... Aliás, uma coisa saber o que era civil ou não, né? Cara, em guerra não tem civil, cara. Todo mundo é um alvo em potencial. É claro, né? É guerra, esse, cara. Uma coisa que o Blue Hand já falou, mas é essencial a gente falar de novo, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, assim, pra gente entender a guerra do Vietnã, era isso. Quer dizer, você, quando você tinha a Segunda Guerra Mundial, quer dizer, você tinha um inimigo bem definido, né? Os alemães faziam questão de mostrar que eram alemães, que tinham, levava aquela farda e tudo. Os alemães estavam de uniforme. Na guerra do Vietnã, não tinha nada disso, cara. Você tava andando na rua, tem um filme, acho que é no Apocalipse Sinal, né, que mostra isso, né? O cara está no meio de uma base americana, chega uma garota, né, caminhando assim, uma velha, sei lá, aí joga uma sacola dentro do helicóptero e tem uma bomba, sabe? Explode tudo. Todos os filmes, cara, de Vietnã mostram isso com muita clareza, assim, né? Na cena do 4 de julho também mostra no início um ataque a uma vila, né, que eles começam a detonar todo mundo, e quando vem abre a porta que só tem criança, mulher, bebê. Aí ele começa a ficar maluco, fala, pô, comecei a matei bebê, matei criança. E aí começa a ficar, aí começa aquela loucura, né? É porque eles não sabiam quem era o inimigo, todos eram o inimigo em potencial. E esse tipo de guerra é uma guerra... Com as táticas de guerra que nós temos hoje em dia, esse tipo de guerra é uma guerra não impossível de ser vencida. É o problema que o Raul Iraque. Como é que você ganha uma guerra dessa? Você tem que exterminar a população que você está atacando. Os americanos não estavam dispostos a exterminar os Vietcongs, ou os vietnamitas inteiros. Então eles não podiam nunca ganhar a guerra. É porque o Vietcong chegava, atacava o cara na floresta, sumia num daqueles túneis e reaparecia como um pescador na vila. Aí os caras chegavam na vila, quem é? O pescador? Mataram todo mundo. Quem é? Matou todo mundo. É, mas isso gerava uma loucura tão grande que tem aquelas coisas, os caras passavam de helicóptero, né? E saiam metralhando todo mundo que tava aí embaixo. Né? Não queria saber se era civil, se era militar, não é. Virou paranoia, virou loucura. Isso aí destruiu ele diante da opinião pública. A opinião pública só viu os caras matando pessoas normais. É, pois é. Pensava, pô, o que a gente tá fazendo do outro lado do mundo matando esses pobres coitados? E tem aquela famosa foto, né? Aquela famosa foto da menina. Da garotinha do Napalm. Da garotinha saindo correndo, assim, com Napalm nas costas, que foi exatamente isso, né? Coisa da opinião pública. É queimado uma. Um civil que tá na cara que aquilo não é terrorista. Soldado inimigo, né, cara? O que ganhou a guerra foi a opinião pública, o que perdeu, né? A guerra foi a opinião pública americana vendo coisas assim como também o massacre de My Lai. Mas a guerra já é uma guerra impossível de ser ganha nessa base, porque o único jeito de você ganhar essa guerra seria se os americanos tivessem dispostos a matar todo mundo. Que eles obviamente não estavam dispostos a arcar com esse peso. Então não era uma guerra passível de ser vencida. Então, justamente, o que acontecia? Os Estados Unidos estavam lá tentando segurar as pontas num território amigo, não estava invadindo território inimigo. O inimigo estava misturado à população geral. Como é que os Estados Unidos poderia medir a vitória se ele não está conquistando terras? O general Westmoreland criou a razão body count, que a gente fala. Que o que, que eles faziam? Entravam em contato com o inimigo. Não é a banda do Ice-T. Exato. Eles entravam em contato, tinha um tiroteio do cacete, aí o que, que eles faziam? Começavam a contar os mortos do lado americano e do lado vietnamita. Eles iam trazendo lá os vietcong e um empilhando e contando. E aí eles falavam, quem? Morreram 300 vietnamitas, morreram 80 americanos. Yeah, ganhamos, sabe? Era assim que eles... Só que yeah, ganhamos, mas os caras que estão lutando lá não viam vitória nenhuma, só viam que tinham morrido 80 deles. Não, pois é, não, exato. Então a moral dos caras ia lá no chão. Depois de muito tempo, começou a se duvidar dessa forma de se medir o sucesso da guerra. Primeiro, porque não acabava. Eles apareciam do nada, sabe? E segundo, os próprios vietnamitas escondiam os corpos nas redes de túneis que os americanos só foram descobrir lá pra 1967. Então eles não sabiam que eles tinham lá, contava 300, só que morreram 800. Só que os caras conseguiram esconder 400 pessoas. Então eles não sabiam exatamente tudo que estava acontecendo. Sabe o que eu fico imaginando? O momento que a galera, a chefia dos Estados Unidos pensou assim, fudeu, não tem como ganhar essa merda. Algum momento alguém percebeu isso. Percebeu. E aí ficou aquele negócio, como é que a gente sai dessa? Aí eu escolhi aquela saída linda que nós conhecemos. Você tá certo, mas só que eles já sabiam antes de começar a guerra, porque quando teve a guerra da Indochina, os Estados Unidos pensou em entrar na guerra diretamente. Só que eles pensaram assim, bom, entra, não entra. Eles falaram, foda-se a França, essa guerra tá perdida. Uhum. Então eles sabiam como é que era, sabiam que aquela guerra não podia ser ganha e mesmo assim arriscaram e tentaram, né? Uhum. Gastar alguns bilhões aqui. É. Então foi uma tremenda de uma pilha errada. É interessante pros americanos entrarem numa guerra naquele momento. Primeiro pra eles demonstrarem o poder dele. Eles veem o tipo de influência que os russos teriam no outro país e o poderio russo que eles iam pegar. E era um jogo de xadrez. Os peões que estavam lá morrendo, azar. Nenhum dos comandantes estava preocupado com os maluquinhos que estavam lá no meio do mato. Uhum. O que os americanos fizeram foi um joguinho de xadrez ali no Vietnã pra medir força com os russos e com os chineses. I love the smell of napalm in the morning. Ofensiva Tet, ou ofensiva do Tet, depende de onde você está. De onde você está, é ótimo. O Tet é o conhecido Ano Novo Lunar. É o principal feriado deles, né? Exatamente. Então o que acontece? A guerra já estava rolando e... Quando foi isso? O quê? A ofensiva do Tet? Ou... Ofensiva. A ofensiva foi em 68, janeiro de 68. É porque é o ano lunar anda no nosso calendário, não necessariamente em janeiro sempre. O outubro vermelho que não é em outubro. Todo feriado Death, todo ano novo lunar, eles tinham uma trégua, né? Nos últimos anos. Que tava... não entra na minha cabeça, nem fudeu. Ah, 36 cara, horas. Se eu sou general de alguma porra, e o cara, vamos fazer uma trégua agora, não, não, eu, vamos sim. Mas caralho, ia com tudo, cara. Então. O Brasil ia chutar no cara fantasiado de lua. Pra ser Vietcong, ô Azaghal. Porra, cara, você tá brincando comigo essa palhaçada de guerra, Azaghal, cara. Mas são as regras de guerra, igual quando os comandantes medievais iam lá, os caras se cumprimentavam, tomavam chá, depois saiam na porrada, os carinhas dele, depois eles iam embora e tomavam chá de novo. No inverno, paravam de lutar, essas coisas. Eu ia escrotizar, cara. Eu ia, cara. Então. Não, pode vir aqui pra gente conversar, sim, general da outra tropa. Pode, entra aqui na minha cabana. Traz o pessoal. Porra, cara. Guerra é guerra, cara. Então, você não segue, você segue a Convenção de Genebra. É que se for a Convenção, quem ganha não precisa ter honra, cara. Quem ganha conta história. Acabou. Eu achando que era só os personagens de RPG do Azaghal que eram lá o Full Evil, cara. Mas então, Laufo, é caótico, isso não tem nada, né? De Laufo, cara. Laufo é onde? Olha só, então, o Ho Chi Minh fez exatamente o que o Azaghal falou. Pô, esse cara merece um respeito. No feriado teste de 68, tava todo mundo feliz e faceiro. De repente, a maior ofensiva da noite pro dia, do nada, aparecem 85 mil norte-vietnamitas, né? O exército regular e Vietcongs invadindo, não pela fronteira, não, por todo o país. O cara tava plantando arroz e, de repente, jogava a peneira fora e começava a metralhar. Pegava de ponta no norte, a puta que o Marine tava comendo, de repente, puxava uma faca e começava a matar todo mundo. Cara, isso devia rolar direto. Tu que acha que não, é? Os Estados Unidos, que tava vivendo uma guerra rural, de repente, da noite pro dia, se envolveu uma mega guerra urbana, porque mais de 100 cidades e vilas foram invadidas da noite pro dia, cara, e nego não sabia da onde veio esses caras. Saigon, que é lá no sul do Vietnã, foi invadida. Sabe, os caras, de onde esses caras vieram? Embaixada americana foi invadida pelos caras. Mó cagada. É, os caras vieram que nem boia fria, né, cara? Pois é. Caminhão, no jegue, vinha não sei o que lá, ia ficando quietinho, cada um no seu canto. Exatamente. Tinha uma base americana no norte do Vietnã, perto da zona desmilitarizada que eles criaram, sabe? A zona desmilitarizada é uma zona neutra entre dois países que tem uma penimba, né, grande, que, assim, nenhum militar entra pra não explodir um barril de pólvora, né? Bicho não pegar. Exatamente. A base americana de Khe Sanh ficava perto da fronteira e foi assolada por um mega ataque. Foi cercada. Tá certo. Foram 77 dias depois, Tucano. 77, era 20 mil vietnamitas cercaram 5 mil marines durante 77 dias. Cara, e era a barragem o dia inteiro de explosões e canhões e... Agora, sabe o que eu fico imaginando? Imagina se o Ho Chi Minh resolve levar em consideração essa trégua do ano lunar e aí perde a guerra. Imagina ele depois de um tempo, ele, porra, se a gente tivesse atacado naquele ano lunar, hein? O que será que teria acontecido? Porra, cara! Exatamente. Então o que aconteceu? Foi uma parte muito sangrenta da guerra, mas os Estados Unidos acabou conseguindo rechaçar a invasão, né? Na verdade, do ponto de vista militar, foi um fracasso, né? Exato. Eles não conseguiram fazer porra nenhuma. Exatamente. Só que só fizeram tumulto, né, cara? Foi o caos. Botaram terror. Mas você tem que levar em consideração também que nessa época existia um pensamento no Partido Comunista, que a Comunista Internacional fazia, que uma das ideias deles era causar o tumulto dentro do país, porque a própria população do país ia se levantar contra os seus governantes e se unir à Internacional Socialista. Exato. Então, eles fazer acharam o tumulto isso, em eles si é o objetivo dos caras. Exatamente. Eles acharam que fazendo isso, o povo ia ficar do lado deles. O povo ia se revoltar e ia derrubar o governo. Esse é o objetivo do terrorismo, cara. Todo terrorismo se baseia nisso, quer dizer, é incitar terror na população civil pra gerar uma reação da opinião pública, né? Isso é o terrorismo. Mas não deu certo porque o pessoal do Vietnã do Sul tava feliz, porque ele ficava gritando, Libok, Libok, Nike, Nike! Estamos cheios de dordos americanos. Mas é exatamente o que você falou mesmo, Tucano. Quer dizer, os caras já eram extremamente oportunistas e estavam lá só mamando na teta dos Estados Unidos, né, cara? Essa que era a visão dos caras do Vietnã do Sul. I love the smell of napalm in the morning. Assim, é importante falar do sistema de guerrilha, né, dos Vietcongs. Que era a principal arma dele, eram os túneis, né, cara? Isso. que os americanos não faziam ideia que existiam, só foram descobrir lá pro final. Ele é lá em 68 que eles foram descobrir a rede de túneis, que eles tinham tudo, eles tinham um hospital lá embaixo, tinham um super. Não, e era de uma engenharia, uma parada era muito foda, tipo, a cozinha do túnel, desse túnel, não tinha uma chaminé em cima, sabe? Uhum. Pra ficar lá com a chaminé fumacinha. Saía e só tava no meio do mato, lá longe, pra não fazer... Não, e eram várias chaminés pequenas, então a fumaça, ela saía quase imperceptível. Quase imperceptível. E bem distante da entrada de onde era a sede. Uhum. Tinha quartel general, tinha tudo. Cara, era sinistro. Mas eles eram as topeiras. Mas o problema americano é o que eu tinha falado com o Persa de Roma. Eles achavam que estavam lutando contra aqueles bárbaros idiotas, comedores de arroz, que jamais seriam capazes de atacar os... Então eles não sabiam dos túneis, não é nem tanto por não saber, eles não acreditavam que os caras pensassem ter alguma coisa daquele tipo. É... Tão sofisticada, né? É. Assim, é. Né? Pra eles, o túnel é o rato que se esconde no túnel. E outra coisa, pega um vietnamita. Já viu algum vietnamita gordo, cara? Não, cara. É só arroz. A comida é saudável, cara. Hoje o dia inteiro. E aí pega os marines lá, os soldados, comendo o hambúrguer o dia inteiro, brother. Os caras não davam no buraquinho. Mas peraí. O soldado entrar no buraco atrás de um vietnamita, um Vietcong, é uma estupidez inacreditável. Não, eles... Viu o buraco e explode aquela merda toda, caralho. Vai entrar pra quê? Mas os caras chegaram a entrar em alguns. Eles tinham uma tropa específica, que era de pessoas menores, né? E era uma tropa de anõezinhos. Tinha. Era uma tropa especializada americana, que era pra justamente entrar e tal. E os americanos, por outro lado, tiveram um grande estabelecimento tecnológico nessa guerra, que foi o uso total do helicóptero, né, cara? Exato. Estava na essa foi a guerra do helicóptero. Aquele famoso helicóptero, o Huey, né, que ficou marcado. É o helicóptero M-16, né? São as marcas registradas. Huey M-16. O que eles faziam? Como eles não tinham que conquistar território, eles iam naquela manada, né, entre aspas, a famosa cavalaria aérea. A cavalaria aérea. Pousavam numa clareira, eles chegavam, matavam lá os Vietcong, subiam nos helicópteros e ia embora pra base. A ordem era assim: primeiro vinha um avião, despejava napalm, abria uma clareira e aí vinham os helicópteros. Exato. Eles tentavam fazer uma blitzkrieg, mas eles se esqueciam que eles não eram alemães, né? A guerra chegou a Saigon, cara, que era um lugar mais seguro, que era lá no sul, longe, sabe? O que aconteceu, cara? Foi filmagem de todas aquelas coisas, os repórteres vendo a embaixada americana sendo invadida. Tudo isso foi pros Estados Unidos e explodiu a cabeça da opinião pública. É, porque o nego tava achando que tava tudo ótimo, né? Assim, a ocupação da embaixada americana durou só 6 horas, mas só o fato dos caras terem chegado lá era... Caralho, como assim? O que a gente tá fazendo, né? A propaganda americana nos Estados Unidos era: estamos ganhando a guerra. Exatamente. Teoricamente, a embaixada é o ponto final, né? É o objetivo final de um exército inimigo, né? Levando em conta que está lutando em outro país, né? Era o centro de comando. Se fosse no seu país, é a capital do país. Chegou na capital, ganhou a guerra. Exato. País estrangeiro chegou na embaixada e ganhou a guerra. Então, quer dizer, e aí? E aí o que aconteceu? Também teve a filmagem que ficou muito famosa, que foi um absurdo lá nos Estados Unidos, porque aparece um soldado americano dando um tiro na cabeça de um suspeito de ser o Vietcong, alguém que foi capturado lá. E essa filmagem chegou na opinião pública, né? Então... Essa foi a primeira guerra que foi transmitida pela imprensa, né? Uhum. Tinham cinegrafistas da imprensa que iam nas operações militares. E as fitas eram editadas, mas grande parte da fita passava. Então os caras... Meio que guerra que nego podia acompanhar assim, meio que ao vivo. Tem um jornalista brasileiro, inclusive, que eu sou um ignorante do c... Não sei o nome dele pra dar o crédito devido, mas que ele fez cobertura da guerra do Vietnã. Isso, perdeu a perna, não foi? Foi. Não, o José Hamilton Ribeiro. Ele hoje em dia, ele é o velhinho do Globo Rural. Isso. Mas ele ganhou... Cara, a Globo, ela é profissional em acabar com os caras, meu irmão. Às vezes ele quis. É, eu sei. O Pedro Bial quis também. Ah, já vi tudo, já fui no Muro de Berlim e agora eu vou ficar no Big Brother. Cara. Ah, você fez alguma coisa edificante na sua vida, agora vai se fuder, vai fazer um programa de merda. Vendo a vaca babá. O cara é funcionário de uma empresa particular, ele ainda pôde participar dessas coisas históricas, né? Ele tem que ficar alto pra receber o salário dele, pô. Ele perdeu uma perna, cara. Então, cara, às vezes pra ele é o suficiente, chega de guerra. Pelo menos ele voltou vivo, cara. Tem um documentário muito maneiro que passava da guerra. O documentário terminava com a câmera do cara caindo no chão. Ah, horrível. Pra quem não sabe, né, o filme Nascido para Matar, o personagem principal é um cinegrafista, né? Só que apesar de que era do exército, né? Mas ele é um cinegrafista do exército, é um repórter do exército, né? Documentando a guerra. José Hamilton Ribeiro, ele foi pra lá pra fazer a cobertura da guerra pra revista Realidade, né? Ele pisou numa mina, explodiu, ficou sem a perna. Dura realidade, né, cara? Ele é... Nossa senhora! Ele é um dos maiores ganhadores do Prêmio Oeste de jornalismo. Ele escreveu um livro sobre a Guerra do Vietnã também. Agora ele escreve livro sobre inseminação artificial de vacas. Pô, dá uma dinheiro. Olha só, presta atenção. Ah, se tu viu já uma inseminação artificial de vaca, tu não quer mais nada a ver, cara. I love the smell of napalm in the morning. O que aconteceu depois disso, né? Os Estados Unidos decidiu cortar o mal pela raiz. Da onde vieram tantos malucos? Da onde vieram tantos suprimentos por tantos anos? Sabe, a gente tem uma base na fronteira. De onde esses caras brotam? Eles descobriram a trilha Ho Chi Minh. Era uma ciclovia, na verdade. O Vietnã é um país tipo uma tripinha, né? Ele é uma cobrinha, né? Ele faz assim. Então o que acontece? Paralelo à fronteira do Vietnã do Sul, descia uma trilha por dentro de Laos e por dentro de Camboja. E essa trilha ia serpenteando paralelo à fronteira e ela despejava soldados, Vietcong, suprimentos, armas, munições por todo o país. E essa trilha era toda encoberta por túneis, por árvores e tal, não sei o que. Tanto que os Estados Unidos começou... É no meio da floresta, né? O país inteiro é uma floresta gigante, precisando dos centros principais, e a trilha é no meio da floresta. Então, os aviões americanos começaram a soltar spray de esfoliadores pra, sabe, destruir as folhas das árvores. E destruir os seus soldados todos também, né? A gente laranja. Isso, exato. O câncer só mata depois, na hora o soldado Na época, quando, tipo, na hora, não acontecia nada com os soldados. Jogavam o agente laranja, borrifavam, as folhas caíam, pegavam nos soldados e os soldados falavam assim, ah, que beleza. Tinha vários agentes além do laranja. Parece que o agente laranja causava queimadura. Mas não era nada assim bizarro. Queimadura gigante de cair a pele do cara, não, mas... Era ardido. Eles já achavam pesado. Eu que já li dessa parada é porque ele é um sintético do hormônio vegetal do crescimento, então ele faz a árvore envelhecer. Olha só. A árvore com síndrome de Matusalém. É mais ou menos por aí, ele vai envelhecendo as árvores, por isso as folhas caem. I love the smell of napalm in the morning. Os soldados, depois de ter vencido a ofensiva tática, ficaram... Vamos ganhar a guerra! Uhul! Os americanos. Os soldados americanos, né? São os fodas e o cacete. A opinião pública começou a cair dentro, né? Os hippies estavam malucos. É, e o general Westmoreland falou, olha, eu preciso de mais tropas e em um ano eu acabo com essa merda. Aí o que aconteceu? O Lyndon Johnson, cala a boca, tá demitido. Cala a boca, seu incompetente! Ele tirou o Westmoreland da jogada e colocou o general Abrams. Qual o nome do cara? Westmoreland. Que nome, né? Perfeito. E ele colocou o general Abrams no lugar. Aquele tanque M1 Abrams. Do tanque. General Abrams. Ele acaba com a estratégia de Search and Destroy. Ele fala, olha, isso não vai dar certo... É uma merda, não adianta, os caras nascem do nada. E mandou evacuar a famigerada base de Khe Sanh, que apanhou tanto que os caras morreram pra defender. E o cara, olha, vai embora. Larga essa merda. Quem se fudeu lá deve ter ficado feliz pra caralho. Pois é. Isso é exatamente o que é discutido no filme Rambo, no livro e no filme. Porque o soldado morreu pra se fuder, pra defender a base. Aí o cara falou assim: meu amigo, volta pra casa que os hippies estão malucos. Hambúrguer Hill, se não me engano. É uma montanha estratégica. Os americanos se fuderam. Hambúrguer Hill? É o apelido que eles deram. Ah, bom, pô. O Hambúrguer Hill, eles se fuderam muito pra conquistar o Hambúrguer Hill. Morreu muita gente. E aí, quando conquistaram, botaram a bandeira lá, ele falou assim, ok, gente, vambora. Sabe, saindo daí que nossa estratégia não era... Sei lá, uma questão de honra pra eles, porque não era estratégico. Exato. Não era um ponto... fundamental pra guerra. Exato. E meses depois, os Vietcongs retomaram a montanha sem disparar um tiro, porque não tinha mais ninguém lá. Tinha ninguém, né? Exato. Tiraram a bandeira, botaram a dele, né? Só isso que aconteceu. Então, isso é uma das coisas que deixaram as pessoas malucas. E aí o que acontece? O soldado ficava puto porque eles achavam que o Lyndon Johnson tava se acovardando. E a opinião pública, quando ele chegava nos Estados Unidos, chamava eles de matadores de criança, porque viam aquelas imagens, viam os massacres. E aí que é a história do Rambo enlouquecer, porque o cara morreu pra... né, se fudeu pra... É, assim, na visão do militar, é uma parada maluca. É, né, louca de droga. Assim, olha a visão da guerra. Não, pra não, quem... não é necessariamente do militar, né, Zagal, mas do soldado, né, cara? Não, o sim. General, tá, bem, mas olha só, soldado. na visão do soldado, ele tá lá se fudendo, né? Exato. Aí volta pra casa, não tem emprego, volta maluco de né, veterano de guerra, e com o nego jogando merda na cara dele o tempo inteiro. Exato. Na visão de quem tá nos Estados Unidos, volta uma porrada de assassino, viciado em maconha, heroína e a casa do caralho, sabe? Maconha eles não deixavam muito. É, porque acalmava demais. Né? I love the smell of napalm in the morning. Em 69, o Lyndon Johnson jogou uma bomba, mas não de verdade. Ele falou que não iria concorrer nem aceitar a nomeação para o segundo mandato. Isso é até um discurso famoso de presidente. Tava peidando na farofa. Já. E aí ele falou, olha, vou sair. E aí o que aconteceu? Fica aí pra quem quiser subir. Exatamente. É porque esses já tinham falado pra ele, olha, não dá pra ganhar essa guerra. Exato. Sai, meu. Tá fudido. Como é que a gente vai sair dessa? Exatamente. Vocês, eu não sei. Eu vou sair pela porta da direita. E é eleito no lugar dele o presidente mais controverso dos Estados Unidos, o senhor Richard Nixon. Mais carismático. O Richard Nixon lança com o General Abrams uma política pacificadora. Ele queria conquistar o coração dos vietnamitas. Com aquela cara bonita, né, cara? Como não? A base de bombardeio, né, cara? Não, os americanos saem distribuindo bandeirinha pra todo mundo. Eles filmam os, né, os vietnamitas balançando as bandeirinhas dos Estados Unidos. Depois bombardeia tudo com a E aí, quer dizer, os protestos anti-guerra são muito fortes, principalmente depois daquele massacre da vila de Milai, né? Que eles mataram todo mundo, as mulheres, crianças, velhos, né? Que foi um absurdo. Tem guerrilheiro Petkong naquela vila. Chegaram lá, abriram tudo, não acharam ninguém. Falaram assim, porra, então são vocês os guerrilheiros. É. Ajoelha todo mundo, 300. Todos eram Petkong, cara. Foi tudo filmado, fotografado e vazou, né? E aí começou o programa de retirada, né? Primeiro, o Nixon tira 25 mil tropas de uma vez do Vietnã e manda os americanos segurarem as fronteiras do Camboja. Cara, devia ser uma tensão inacreditável nessa época, né, cara? Quem vai, quem fica. Quem vai, quem fica. E quem fica se fudia porque tinha menos pessoas, menos suprimentos, menos tudo. E tinha que se fuder muito mais, porque eles começaram a invadir o Camboja e o Nixon falou que eles só iam entrar até, sei lá, 90 milhas dentro do Camboja. E os Vietcongs iam começando a recuar. Uhum. E aí ficava aquela... Oficialmente eles não podiam, eles estavam nunca invadindo o Camboja, só perseguindo os Vietcongs. Exato, né? Pra tentar acabar com a trilha. E esses caras começam a se fuder porque tá todo mundo indo embora. Exato. E aí começa a política do rabo entre as pernas. Cara, que... No filme Platoon tem até uma cena do soldado negão, que na última cena tem um pessoal que se feriu e tal, não sei o que, e vai voltar nos Estados Unidos porque tá ferido. Ele pega a faca e enfia na perna. Isso porque antes ele tentou botar inseticida no pé pra ter uma alergia e conseguir ir embora, né? E aí o Tom Berenguer arranca o pé dele fora, sabe? Mete o dedo e fala, tu tá maluco? Se botar um repelente novo, eu te mato, filho da puta. Porque esse cara era o Highlander. Ele não morria. Todo mundo que se fudia morria. Teve um bombardeio foda no final e levantou ileso. Porque eu não vou embora daqui nunca, né, cara? I love the smell of napalm in the morning. Essa terceira fase da guerra é a chamada vietnamização, né? Da Exato, guerra. Que o Nixon falou assim, vamos deixar, agora que nós treinamos já demos uma ajuda, deixa eles se entenderem. A ideia é transferir a guerra para o exército do Vietnã do Sul. Sem trocadilho, né? Mas a saída francesa, né? Quer dizer... O governo Richard Nixon, ele fala que quer terminar uma paz com honra, né, cara? Cada um chama como quer, né, cara? Exatamente, né? Eu chamaria de me livrar da pica, pegar a menor e sentar. Exatamente. A parada é o seguinte, os Estados Unidos, desde a Guerra da Secessão, eles fazem o que o Blue Hand falou, que era o estilo Império Romano. Nós somos fodas, temos dinheiro pra cacete, temos armas melhores, e a gente enfrenta todo mundo na força mesmo, no confronto direto. E eles perceberam, eles já tinham começado a perceber isso na Guerra da Coreia, e acabaram de perceber isso no Vietnã, que não era o tipo de guerra que melhor pra eles. E aí eles começaram a investir em tecnologia, e começaram a fazer a guerra do jeito que eles fazem hoje em dia. O que que o Nixon fez? Tirou a galera de lá e mandou aumentar a carga de bombardeios. Uhum. E aí, praticamente, destruiu Hanoi. Essa época, inclusive, chegou a ser cogitado o uso de armas atômicas. Não sei se vocês sabem. É mesmo? É, armas atômicas de pequena... Tactical nuke. Pequena capacidade pra... Mas aí, né, cara, é pra que... É isso aí, assinar, né, o certificado de merdeiro, né? Não, pois é. Não... A criação do Tactical Nuke pressupõe que seria uma... É uma bomba atômica tática pra destruir um exército localizado. O problema é que tem atômica no nome. Esse, depois que faz o, é. Depois que faz o cogumelo, o bicho fica meio feio. Exatamente, então ninguém tem peste de fazer. O estrago da bomba atômica é muito maior na opinião pública internacional do que o, hoje do que, o, do que é. no dano físico mesmo que ela causa. Não, e um tactical nuke desses, nessa época, é como essa bomba de full explosion que o nego mostrou agora no Iraque. Faz o cogumelo também, que é uma bomba de... Ela vaporiza gasolina e taca fogo no vapor. Faz uma explosão absurda e faz o cogumelo maneiro. Só que não é bomba atômica, né? Então não tem, aquele, não tem aquela parada de ser uma bomba nuclear. Não, pois é, exatamente. Faz um cogumelo maneiro, é demais. Faz um cogumelo maneiro, faz. I love the smell of napalm in the morning. Como é que terminou essa guerra do Vietnã, afinal? O que que aconteceu? Pra ilustrar bem, vamos deixar aí um link, né, do vídeo da retirada dos tá Estados Unidos. Eles... já, né, cara? Olha só! Fica em casa. Deixa o que tu quiser, cara. Fica à vontade aí. Não, mas aí tá certo. Fala aí. Tem um vídeo no YouTube que é a galera fugindo, o último dia em Saigon. Foi daí que saiu aquela música, né, cara? Fugindo não. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de saída. Aquele helicóptero Chinook que parece um Boeing, né? Tem duas hélices, sacou? Sim, sim. É irado. Giga. É. E a galera dentro da embaixada americana entrando e fugindo. Quem ficar, se fode aí, né, cara? Esse vídeo, ele, essas imagens, elas se tornaram muito famosas, né? Porque foi uma coisa simbólica, assim, da grande vergonha que aconteceu no Vietnã. Quer dizer, um exército que nem os Estados Unidos, né? Reduzido, foi se retraindo. Daqui a pouco se reduziu só a embaixada, né? E depois, o que aconteceu? Todos os americanos que ainda tinham lá em Saigon ficaram dentro da embaixada e tinham que sair dali. Só que eles não tinham como sair por terra. Então, o que aconteceu? Os helicópteros, esses que o Tucano falou, né? Eles desciam na cobertura da embaixada, pegavam as pessoas, e aí levavam essas pessoas lá pro porta-aviões. Não sei em que lugar tava, né? Mas e foi ficando lá, quer dizer, uma coisa de fuga mesmo, vergonhosa. O que aconteceu? Era tanto helicóptero chegando dos porta-aviões, que tem a cena famosa, né? Que a galera empurrando os helicópteros dos porta-aviões, não tinha mais onde descer helicóptero. Armamento caríssimo, né? Quer dizer, super caro, totalmente jogado fora pra que a galera se mandasse dali, né? É porque não dava tempo de descer as rampas do porta-aviões pra guardar os helicópteros bem embaixo. Então eles empurravam na água. Então os caras jogavam na água, porque não dava. Se eles fossem descer a rampa, eles interrompiam todo o pouso pra poder fazer isso. Exato. Valia a pena. É muito sinistro, né, cara? Então tem aí no link do YouTube, veja isso. I love the smell of napalm in the morning. Mas e aí, o que aconteceu, afinal, quando acabou tudo isso? Quando os Estados Unidos foi embora? Então, o Vietnã foi reunificado, né, em 1976. Pelo Ho Chi Minh? Não, ele já tinha morrido, ele morreu, teve um ataque cardíaco. No testamento dele, falava que os ataques tinham que aumentar. Uhum. E aí, a cidade de Saigon, que era a capital do sul, foi rebatizada em homenagem a ele e virou cidade de Ho Chi Minh. Aí, o tal efeito dominó, que os Estados Unidos tinham medo, uhum, realmente aconteceu. O Laos se tornou comunista, Camboja, Pol Pot, amigo do Blue Hand, que era comunista também, tomou o poder, matou 2 milhões de pessoas com fuzilamentos e campos de extermínio. A única coisa que os Estados Unidos não previu que foi bom para os Estados Unidos foi o seguinte: o Vietnã não se alinhou nem à China, nem à União Soviética. Eles eram comunistas, mas era cada um por si. Uh-huh. Tanto que quando o Pol Pot começou a dizimar o povo, né, do Camboja, uh-huh, o Vietnã invadiu o Camboja para tirar o Pol Pot do poder, e a China entrou em confronto com o Vietnã. A China, que dava armamento, né, dava, uhum, dinheiro pro Vietnã, entrou em confronto com o Vietnã porque eles eram a favor do Pol Pot. E no final de tudo, o que matou o comunismo foi justamente deixar o comunismo se fuder sozinho, né? Pois é, exatamente. O ser humano é capitalista por natureza. O seriado Vietnã era foda pra passava no SBT, cara, com a musiquinha do Rolling Stones, cara. Estamos tocando agora. Acho que é Combate no Vietnã, né? Combate alguma no coisa Vietnã. No Vietnã, cara. Não, alguma coisa no Vietnã é ótimo. Era viciado nesse seriado, cara. Era muito foda. Anderice. E termina todo mundo morrendo, né, cara? Olha, que nem minhas brincadeiras de dia. Sobra só o sargento e olha lá, né? Sendo o sargento sempre sobra, né? A gente sobra. Mas esse seriado era muito legal, mostrava bem o dia a dia da tropa, assim. Muito foda. É diferente do MASH. Não era galhofa, né, cara? Era sério, morria todo, morriam os caras direto. Caraca. Sabe? Mostrava as armadilhas, os túneis. Uma armadilha que era um buraco com várias estacas. Uh-huh. Tu vinha andando e pum, pé no buraco. Ah, eram as estaquinhas de bambu. Isso, cortavam, exato. Cortavam tudo, cara. Se eu não me engano, eles pegavam, assim, cada episódio eles pegavam um aspecto da guerra, né? Então, sim, assim, cara. Me lembro que teve um que era esse que você falou dos túneis, que eu me lembro que eu vi essa tropa de caras baixinhos e meio anões. Teve um episódio que era só sobre os negros, sobre os negros no Vietnã, assim, os soldados negros. Então eles pegavam cada episódio um aspecto. E o final do seriado, assim, eles mostram como é que eram as ofensivas. Tinha dois caras conversando, passava um moleque correndo com a mochila, entrava na barraca de alta patente e pum! Explodia todo mundo lá dentro, sabe? E no final eles, cara, foi um pega pra capar. Homem bomba, cara. Muito, esse seriado era muito maneiro. Pena que não tem DVD ainda. I love the smell of napalm in the morning. Vamos citar alguns filmes que não dá tempo de comentar todos os filmes, né? Vamos citar o Rambo, que nós já falamos, né? É um filmaço inteiro, né? De Vietnã. É assim, não é no Vietnã, mas é toda a temática. O 2 é, cara. Não, tô falando de Guerra do Vietnã. Esses são os filmes que tentam vencer a guerra sozinhos, né? Exato, né? Vamos tentar estrear a história. Exato. Tentamos com o Rambo, não funcionou, vamos tentar agora com o Braddock. É aquele especial do Richard Schiller reescrevendo a história, então. A gente é tão americanizado que eu fui descobrir que os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã na sexta série. Que até então eu achava que os Estados Unidos tinha ganhado. Uhum. E os filmes... Mas, não, como assim? Como assim? Foi uma retirada estratégica. Exatamente, ninguém nunca perdeu. Bom, temos aqui o Hamburger Hill, que a gente já falou, filme de 1987, que fala sobre essa batalha. Eu não me lembro desse filme. É bem legal. Temos um filme recente até, O Sobrevivente, com o Christian Bale, o Batman. Isso eu não vi. Que ele emagreceu 1 milhão de quilos, ficou magrinho, um prisioneiro de guerra. É um pós-guerra, né? É, pós-guerra, né? Ele caiu de avião e ficou prisioneiro lá e tal. Isso. Ih, campinho de prisioneiro. Fomos Heróis, que também comentamos, do Mel Gibson, foda. O filme da merda, o Sam Elliott, que é bom, sargentão. Cara, Sam Elliott de militar, não tem como errar, né? Padrão, né, cara? Vou falar do Braddock ou não? Braddock, tá falado, né, cara? Chuck Norris, fala o que Braddock mais? Tem um filho vietnamita. Ah. Pô, Chuck Norris, cara. I love the smell of napalm in the morning. Franco Atirador. Cara, o Franco Atirador é um filme que é foda. Por acaso é Sniper o nome em inglês? Não, não tem nada a ver com o Franco Atirador. Não? É Deer Hunter. Deer Hunter. Uh-huh. Caçador de viados, né? Acho que esse filme foi Oscar, se eu não me engano. Cara, é um filme extremamente tenso. Uh-huh. É, não é sobre a guerra, é um filme pós-guerra também. Uh-huh. Mas você tem que estar muito inspirado pra ver esse filme. É mesmo. Porque senão você vai achar uma merda foda, sabe? Você vai achar uma coisa de maluco. Sei. Mas, cara, tem atuações do De Niro e do Christopher Walken inacreditáveis de pós-guerra, cara. Assim. Ele mostra todo o problema psicológico dos soldados ao voltarem pros Estados Unidos. Uh-huh. É um filme altamente depressivo. Uh-huh. Se você tiver mal, não veja. Não vejo. Mas é um filme foda. Cara, e ele começa a abrir assim o leque pra mostrar uma outra versão da guerra, né? Que é a versão do soldado, né? Trauma, né, que o soldado teve, né? Quer dizer, a psique do soldado, né? É um... Pecados de Guerra fala também sobre isso. Brian De Palma. É o Michael J. Fox lembrando de uma situação que, assim, tem o Champagne, que é o sargento dele, né? O superior dele. Uhum. Salva a vida dele, mas só que chega numa hora contra uma menina vietnamita e a tropa toda curra a menina. Uhum. E aí ele fica sem saber o que fazer, se ele cagueta a galera e o Champagne que salvou a vida dele, ou se ele cala a boca em consideração o cara que salvou a vida dele. Uhum. O outro filme pós-guerra, Nascido em 4 de Julho, por incrível que pareça, com o nosso querido Tom Cruise. Eu tenho uma pinimba, né? Se ele não está correndo, o filme não tem graça. Esse... Como ele é paraplégico, eu falei, e o filme é bom, cara. A história é bem interessante. O filme é bom. Ele, justamente sobre esse pós-guerra, mostra como o soldado veio para os Estados Unidos ser escrotizado. Ele vai para um hospital público, né? Ser tratado, fica lá. Veterano, né? Hospital... Aquele da Virgínia que tem é maltratado, né? Pra cacete. Né? O não, cara... É interessante que mostra ele antes de ir pra guerra, que é um garoto normal, né? É. Indo pra guerra por ideal. Não é um ex-condenado que vai pra guerra pra se livrar da pena. Ele foi por ideal de lutar pela pátria, pela liberdade, pelo American Way. E tomou no c... ele é um daqueles caras do ideal totalmente republicano, é pela pátria e não sei o quê. E a família, o irmão e tal, era mó hippie, né? E ele é justamente o oposto. Então ele chega com essas discussões absurdas. E eu fui lá me fuder pra você e ficar aí, seu vagabundo, caralho e tal. E o Tom Cruise vai mudando de ideia, né? Com ele, ele vai vendo que merda que ele fez com a vida dele, que ele tinha toda uma vida pela frente. Jogou a vida fora. Jogou a vida fora, se fudeu, perdeu toda a fé no governo, naquele ideal. É, mas ele não deixa de ter a visão de que ele... Sabe, de que acho que, porque os hippies não estavam certos, cara. Eles tinham uma visão só de tá tudo errado, mas eles estavam botando culpa em quem não tinha culpa. Exato. Né? Ah, você foi lá matar bebê, você é um culpado, filha da puta, sabe? Né? Não era, o cara tava lá seguindo o ideal, cara. Mentiram pra ele, né? Vamos botar assim. Mentiram pra ele. Ele é um filme, assim, muito bom. Eu acho que, assim, quem quer entender de Vietnã tem que ver esse filme, porque é um filme que ele mostra a guerra, não vou dizer do início ao fim, né? Mas ela mostra realmente, assim, o iniciozinho da guerra. E uma coisa que eu achei maneiríssima nesse filme que mostra, que é o seguinte, que é a contraposição, assim, da Guerra do Vietnã com a Segunda Guerra Mundial. Porque quando o personagem Tom Cruise vai para o Vietnã, ele fala, não, os nossos pais lutaram na Segunda Guerra Mundial, né? Então eu vou para isso e tal. Uhum. E as cenas que aparece ele na guerra, é aquela época que você estava falando, que era a época da guerra rural, né? Que é o início da guerra. Porque ele foi como voluntário e foi nos primeiros aí. E a maneira, assim, que mostra que nessa, que você se presta atenção no filme, os rifles que eles usam ainda não são o M16, nem tem o M60. Quer dizer, são os rifles antigos, porque era a primeira fase da guerra, né? Maneiríssimo. Então mostra assim o final e a história é real, né? Baseado em fatos. É um pós-guerra, mas também é um pré-guerra, né? Porque parece ele garoto no colégio, sim, né? Começa ele... sobre toda a situação da guerra. Não é um Platum, por exemplo. Platum, rapaz! Também do Oliver Stone. Cara, durante anos eu achei o Platum dos filmes mais fodas do mundo, cara. Eu já morri como Elias jogando paintball. Mais de uma vez. Cara, eu digo pra você, essa cena, assim, o Platoon é um dos filmes que tem os dois sargentos mais fodas do mundo, né, em termos de filme. Uhum. Tem o Tom Berenger, que é o sargento mais motherfucker do mundo. Uhum. E tem o William Defoe, que faz o porra, Elias. O William Defoe. Cara, e quando o Elias morre no filme, eu fiquei mal. Mal, cara, eu fiquei mal, assim, cara. Me senti o Charlie Chin. Ah, sensacional. O Johnny Depp aparece no Platoon, não. No Platoon. Sério? Porra, é relance. Carregando uma menininha. Olha só. I love the smell of napalm in the morning. Bom dia, Vietnã! Nosso meu querido Robin Williams, acredito, fez um filmão de Vietnã. Ah, não, assim, não filmasse, cara. Cara, Robin Williams na guerra. Falando rápido, gritando. É, ele sempre faz o mesmo personagem. É um bom filme, é um bom filme de... É diferente, acho... cara. Não. Eu acho ele um cara muito escroto, mas o filme é legal. Ele tem dois tipos de personagem, o Robin Williams. Tem o personagem cômico e o personagem dramático, assim. Então é sempre só esses dois. Ah, ele é um radialista que vai, né, levantar o moral, né? Trabalhar na rádio americana para os soldados americanos no Vietnã. Por isso, bom dia, Vietnã. Cara, se eu fosse soldado e estivesse naquela merda toda, aquele filho da p*** gritando, era que nem botar você pra ficar gritando lambda, lambda, lambda. E eu tomando viagem de cômico ali na rua na minha cabeça, cara. Vai tomar no c***. Só é verdade. O Jovem Nerd poderia ser um radialista do Vietnã, cara. Se a gente tiver uma guerra em vista, eu vou botar ele na I love the smell of napalm in the morning. Nascido para matar, Stanley Kubrick. Ah, 1987. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Esse filme é um dos que o título em português é mais maneiro ou faz mais sentido do que Full Metal Jacket. É a munição do M16. Isso, exato. É a munição jaquetada em português. Revestida, né? Uhum. Caraca, imagina se a tradução fosse jaquetado. Por isso que o cara não tinha muito o que fazer, munição, tinha que inventar outro nome. Munição jaquetada. Munição jaquetada. De metal, né, cara? Peraí, a gente tá falando do filme, não tá falando do principal. Foda-se o nome, cara. Porra. Tem o Sargento Beresma da Foca, cara. Ah, o cara que faz meio call no History, tem razão. O Lee Ermey é que faz o Sargento Hartman. Repete o papel dele no filme, que era milico, filho da... Motherfucker, né? Ele foi militar, ele foi fuzileiro, se não me engano, foi marinha. Então, ele diz que ele foi contratado com um curso militar, parece que era a história, e alguém decidiu fazer uma fita teste com ele, e ele ficou xingando 15 minutos sem parar e sem se repetir. O problema, eu gosto muito desse cara, porque o Sr. K, ele é um cara que quando ele gosta de uma coisa, ele vai ao limite do suportável. Então, cara, ele fica tocando pra você as falas do cara, repetidas vezes o dia inteiro. O celular dele tem esses barulhos, sabe? E tu liga pro senhor, cara. Where in hell are you from anyway, private? Sir, Texas, sir! Holy dog shit, Texas, only steers and queers come from Texas, private cowboy. And you don't much look like a steer to me, so that kind of narrows it down. Do you suck dicks? Sir, no, sir! Are you a Peter Pupper? Sir, no, sir! I bet you're the kind of guy that would fuck a person in the ass and not even have the goddamn common courtesy to give him a reach around. I'll be watching you. O Nascido para Matar, porra, é do Kubrick, e o Kubrick é gênio, né? Isso não precisa nem falar, né? Uhum. Então ele transforma um filme numa uma obra de arte, assim, primorosa, e faz do filme uma metáfora pra guerra, né? I love the smell of napalm in the morning. Temos vários outros filmes de Vietnã, mas vamos usar o tempo para falar de um que não pode deixar de ser. Calma, porque não vamos esquecer de Apocalipse Now! Francis Ford Coppola, 1979. É um filme foda. É um filme mas, cabeça, mas cerebral. Você tem que estar fora do seu estado normal de consciência. É, exato. Você tem que fazer uso de álcool, ovo maltine, qualquer porra que te tire do teu estado normal. É denso. Que pariu, cara. E eles lançaram o Apocalipse Now Redux, que tinha mais 50 minutos. Gente, vem com... Ficaram o filme, a versão pega estendida. Tem que ter corones pra você enfrentar o filme. Eu não tive coragem. Passou esse filme naquele cinema, né, ao ar livre. O ar livre, gigante. Isso. E eu vi também, mas eu não tive coragem. Eu não consegui. Não teve coragem. Não. Falei. Foi o senhor Caio Culhambação. Uhum. Eles me chamaram e falei: não, cara, não consigo ver, cara. A história do filme. Se não dá pra parar pra relaxar um pouco. É foda. Pegar mais 50 minutos, porra. Eu não sei. O Martin Sheen ficou louco depois desse filme. Ficou louco? Eu não sabia. Ele ficou um tempão perturbado. Perturbado? Malombrando não, direto. Não, aquilo é o cabeça do malombrando, cara. Pra então, que tá em casa? A história do filme é que o Martin Sheen, o pai do Charlie Sheen, né? E do Emílio Esteves, o que aconteceu? O que aconteceu ali, né, cara? Ele recebeu uma missão de matar um general americano que ficou louco. Isso, que é o Marlon Brando. Que é o Marlon Brando. Olha só, cara. O Marlon Brando tava um monstro de gordo pra fazer esse filme. Por isso que ele só aparece em sombra. Ah, não é tem sério? Uma imagem do Marlon Brando. Eu achava que isso era todo um... Não, acabou sendo. Aquele tubarão que não funciona e chave do filme. É, viu, merda. Caraca, o cara é o senhor da escuridão. O cara tá completamente louco. Ele é um monstro, tava um diaba. E aí, tanto que no Saturday Night Live eles sacaneiam, falando soluções pra não mostrar os Marlon Brando. Bora os Vietcongs em volta dele, sabe? Ele cercado por bambu, ele na lama, sabe? Então, é isso. Então o filme, o cara pega aquele barquinho naquele rio maldito e vai navegando. E ele chega lá e o cara é um, sabe, maluco do caralho. É. O filme é uma viagem ao... Ele é meio dividido em duas partes, assim. No início do filme é uma parada mais guerra, assim, né? Mais ação. É. Uhum. E depois, quando ele começa a jornada pelo rio, uhum, e até encontrar o Marlon Brando, o filme se torna um filme, assim, meio místico, né? Meio denso, tá assim. Uma inferno, coisa meio, né, meio... cara? Fala com o diabo. Exato. Né, cara? Exato. É isso. Sabe quem é que falsificou o documento pra trabalhar nesse filme? Lawrence Fishburne. Não. É verdade. Que era menor de idade, fingiu que era maior. Tá de sacanagem. Eu não lembro, caralho. Esse filme é todo cheio de maluquice. Você sabe que o Coppola, ele estourou qualquer orçamento possível e imaginável. Sério. Sabe, ele fez cenas de explodir a parada toda e depois ter reconstruído de novo porque esqueceu de filmar o Marlon Brando cagando, sabe? Uma loucura foda. Meu Deus, cara. Esse filme da Nerd Gacha Parte só pra falar das filmagens, cara. É verdade. Mas esses filmes, cara, Platoon, Apocalipse Now, Nascido em 4 de Julho, são filmes essenciais pra quem gosta desse tema. Então, o nerd que gosta de Vietnã ou quer conhecer mais, pode começar, né, alugando... Eu acho melhor eles comprarem no link do Sumo. Olha aí, porque... Caraca, essa foi profissional. Caraca, todo esse Nerdcast feito pra esse monte. Pô, tem que bater palmas. É, o Vício Groto acabou de me dizer que eu estou falando os Estados Unidos atacou. Isso é um vício. Eu sei que os Estados Unidos atacaram. No plural, pelo amor de Deus. Desconsiderem minhas caneladas anteriores. E as futuras. Não adianta corrigir depois, não. Agora já é. Então, olha a garela. É só você, né, gravar atacaram assim de várias maneiras e a gente substituir. Ah, sim, então. Atacaram.